Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Eu sou o líder e ainda não consegui assistir o filme do Janemba. Oi, eu sou o Basquens e eu posso pressentir o perigo e o caos. Oi, eu sou o Goku. Ha, pegadinha do malandro! Eu sou o Tony Charalu e esse é o OtaCast. Oi, eu sou o Bueno Verde e eu levantei os braços quando o Goku pediu a energia pra formar a Genkidama. Quem não fez isso, cara? Certeza, todos nós fizemos isso porque foi um pedido especial de um herói, o herói de toda uma nação. E tocando aquele tema lendário, cara, contra o Majin Buu, mano. Sim, foi um pedido especial, cara. Eu me senti assim... tocado e emocionado. Cara. Bulinado. Não. Ai, meu Deus! Eu fui bulinado pelo gol. É isso aí, galera. Então, o tema de hoje é um tema que muitos otakus gostam. Por quê? Porque é algo clássico, marcante. Não tem como uma pessoa que já assistiu dizer que isso é ruim, certo? Certo. Certo, concordo. É um clássico. É praticamente uma coisa que até a minha mãe conhece. Né? É. Então vamos lá, vamos nessa, porque o tema de hoje é nada mais, nada menos que Dragon Ball. Finalmente, demorou, mas chegou. O Otacast resolveu fazer um cast exclusivo de uma... vamos dizer assim, de um clássico. Vamos falar de nada mais, nada menos que Dragon Ball. Vamos começar falando de Dragon Ball e vamos tentar abranger tudo de Dragon Ball. Claro que vai ficar faltando algumas coisas, mas no decorrer do cast a gente vai seguir aí pra alegria geral da nação otaku, certo? É mais conhecido como Dragon Ballzinho. O Dragon Ballzinho. Certo. Então vamos lá, onde tudo começou. Pra quem não se recorda, era muito, como dizem, Totototinho na época. Nossa senhora, cara. A gente vai estar dando um review aí do que é o Dragon Ball. Dragon Ball é uma expressão, né, americana pra esferas do dragão. Que foi ali, foi a origem. Pra mim é ali que começou tudo. Tudo que existe de Dragon Ball começou nesse momento. Vocês se recordam como que foi a emoção de você pegar assim, assistir e ser inundado por essa grande emoção do universo de Dragon Ball? Cara, eu só conheci Dragon Ball porque eu assistia Guerreiras Mágicas de Rei Earth, cara. Porque passava Guerreiras Mágicas no SBT e logo em seguida passava Dragon Ball. Foi aí que eu descobri o Dragon Ball, cara. Exatamente. Mas o Dragon Ball, pra quem não lembra, como que foi? Tem um garoto, né, que eles até na narração, lá na primeira dublagem, eles falavam que era um menino que vivia na floresta. Era o menino que vivia na floresta. Não lembrava disso não, cara. Sim, menino que vivia na floresta. E aí já mostra... Wilber. Daí já mostra ele lá na floresta, de boa, ele vai lá caçando, vai lá... Tipo, você não... à primeira vista você não dá nada pra ele. Um garotinho, um penteado bem extrovertido, você não dá nada pra ele. Ele vai lá, tipo, derruba uma árvore, ele vai lá caçar um peixe. É um puta peixe gigante, ele vai lá, tô com fome... Você não dá nada pra ele, até aquele momento você fala, pô, que é isso? Como que esse garoto faz moleque isso? Bizarro, por quê? Porque ele tem uma cauda. Você já fica assim, tipo, o que é isso? Uma tava de macaco. Exatamente. Você fica até sem entender, você fala, meu, o que que tá acontecendo? O que que tá pegando com esse garoto aí? Não, aquele negócio que você olha e você fala, meu, isso aí só pode ser coisa de japonês maluco, não é possível, cara. Sim, fato. Não tem outra resposta pra isso, né? Então o que acontece? O Dragon Ball, ele começa contando a história desse menino aí, garoto da floresta, que é o quê? Que é o Son Goku. Ele é um garoto, uma criancinha ali, na verdade, ele vive na floresta, né? Ele tá lá, ele tá vivendo a vida pacífica dele, até que acontece... Foi um fato que mudou tudo, que ali pra mim tornou a vida do Son Goku, virou de cabeça pra baixo. Ele não esperava nem metade disso e aconteceu. Vocês se recordam? Sim, é uma das cenas mais clássicas que eu acho de todos os animes, sinceramente. Com certeza. É muito clássico, é muito clássico. Tá lá o Goku voltando com o seu peixe, né? Gigante, ele arrastando, voltando pra sua humilde casa. Quando, de repente, uma jovem, bonita, pentuda, ela tá lá andando no carro, tentando procurar o quê? Até então você não sabe o que ela tá procurando. Ela tá lá andando com o carro e de repente o Goku está no meio da pista ali, vamos dizer assim, de onde ela tava passando, e vai, se choca com o carro. É, nessa época não tinha cortes. Não tinha, mostrou, ela foi atropelada, ela ficou desesperada, a garota bonita, sim, bela, com seus cabelos. Hoje em dia tem cortes. Então foi lá a garota muito linda, maravilhosa, peituda. Ela atropelou o garoto, o menino da floresta, e ela ficou totalmente desesperada. Ai, meu Deus, eu atropelei, o que que eu fiz? Meu Deus, eu matei uma criança, e agora o que vai acontecer? Quando então, o garoto levanta, como se nada tivesse acontecido, como se só tivesse tropeçado, ele fica meio que surpreso, né, do que aconteceu, e pensa que o veículo onde essa garota estava era um monstro, e pensa que esse monstro tá tentando roubar a comida dele. Ele pega, ergue o carro, com uma naturalidade, como se não fosse nada, e ameaça jogar. Foi então que a garota, linda, maravilhosa, se revela e fala, ah, meu Deus, por favor, não me machuque. E ele pensa que essa garota foi comida pelo tal monstro. Tá saindo da boca do monstro, né? Vocês lembram disso? Essa cena foi muito épica. Uhum. Não. Sério? Pô, isso era clássico, cara. Pô, isso aí é clássico. Eu tenho 19 anos, beleza? Eu comecei a assistir Dragon Ball no Dragon Ball Z. Ah, você não é na época das Guerreiras Mágicas? Não, não faço a menor ideia do que isso. Não acredito, herege! Ah, você não conhece Guerreiras Mágicas, você não vai conhecer nem um pouquinho de Fly, então. Não conheço. Conheço Fly. Conhece? Fly. Ele chegou a assistir, cara. Deve ter passado na Locomotion. Ou não. Eu assisti a Fly, caralho. Caramba, você assistia... Então você lembra de Dragon Ball, cara, da mesma época? Não, eu assisti a Fly e eu assisti a Dragon Ball Z. Ele caiu num portal dimensional quando era pequeno e... É o vórtice do tempo, cara. Acontece. Mas enfim, voltando pra nossa querida história narrativa. Narrativa é uma história, legal. Foi lá então que a jovem pegou e simplesmente ficou assustada com a força extrema desse garoto. Ficou desesperada, ai, por favor, não me machuque e tudo mais. E foi então que ali, pra mim, consagrou a melhor aventura de todos, que durou, tipo, muitos anos. Qual que foi a experiência? O que vocês imaginaram que ia surgir quando houve esse encontro de uma garota que você vê ali, que é uma garota, aparentemente, aquelas garotas que são mimadas, nada contra, mas que parece uma garota mimada, etc., com um garoto que vive numa floresta. O que vocês acharam que ia sair dessa mistura? Merda nenhuma, porque eles vinham discutindo sem levar em consideração que o Goku não sabia o que era uma garota, cara. Exatamente, foi aí que entrou esses fatos aí. Meu, é marcante, não tem como. Porque ele não sabia nada. É uma pessoa, literalmente, que ele vivia ali na floresta, ele ia buscar a comida dele, como ele fazia todos os dias, né? Foi deixado bem claro que era o que ele fazia sempre. E foi ali que ele encontrou uma pessoa que vivia na cidade, uma garota, que depois foi revelado o nome dela, Bulma. Cara, eu acho que até o final da saga GT ele ainda não sabe que é uma mulher. É. Cara, ele tem dois filhos, cara. Como que ele não vai saber que é uma mulher? Cara, a gente deve ter catado ele ali e olha... Não, mas ele descobre que é uma garota. Ele dá uns dois tapinhas lá e descobre que é uma garota. Não, na verdade ele não sabe. Ele olha e fala assim, caraca, não tem! Não tem pipi, é porque ele fala. É da hora que ele fala quando ele conhece a Titi, cara. Ele faz a mesma coisa. A mesma coisa. Nossa. Então, lógico. Ah, você é uma garota. Só que ele dá um chutinho, cara. Que sem noção, cara. É, não façam isso em casa, crianças. Mas ali foi a mistura, cara. Eu quero saber o que vocês sentiram. O líder falou que não... Não esperava nada, que ia rolar tudo nada, isso, cara. Nada. Primeira vez que eu assisti, não esperava, cara. E você, Tony? Tony Shadalu. A primeira vez que você vê isso aí... Já, como já é de tradição, já você fala, vai dar merda, vai ser explosivo, vai dar besteira, velho. Vai dar ruim, vai dar ruim. Já vai dar ruim, velho. Principalmente cara... depois que ela conta que o negócio vai fazer um desejo. Aí você já prevê, puta, todo mundo vai querer essa coisa. Foi aí, mas aí vocês estão esquecendo um pequeno detalhe. O que a Puma, a linda garota maravilhosa, e ela foi buscar, o que ela tava atrás? Um namorado. De um namorado, certo? Que é o quê? O grande desejo dela. E pra conseguir, o que ela tava atrás? Atrás das Dragon Balls, as esferas do dragão. Uhum. E sem querer querendo, né? O protagonista, ele acabou, ele havia adquirido lá a herança do avô dele, né? Que ele pensava que era o avô, a alma do avô, algo do tipo, né? Associado ao avô falecido dele, e era uma esfera do dragão. Uhum. E foi aí que a Puma estava atrás, sendo guiada por um radar que ela mesma construiu, um radar do dragão, que mostrava a localização das esferas do dragão. Que no total eram... Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sim, sete esferas do dragão. Só duas coisas interessantes, né, que é bom lembrar e citar. O nome do avô do Goku, Son Gohan. Sim. E a esfera, né, que a esfera que o Goku tinha, que ele achava que a alma do avôzinho dele tava lá dentro, era a esfera de quatro estrelas. Quatro estrelas. Uma outra coisa interessante que vale falar é que a Bulma nessa época era uma puta de uma interesseira, né? Sim. Ela só se associou ao Goku porque descobriu que ele era forte e queria conseguir pegar as esferas mais fácil. Outra coisa interessante que, assim, o Goku... Ele não tinha desejo nenhum, ele não tinha nada. Então, assim, ele foi, não é nem pra ajudar a Bulma, pra pegar, assim. Ele não queria fazer um desejo pro Shenlong. Ele só queria, só, tipo, né... Ele foi por curiosidade. Exatamente. Ele não tinha o desejo de conseguir as esferas pra poder realizar um desejo. Sim, ele não foi por ambição, ele não queria buscar nada. Ele só queria, ele foi pelo gosto da aventura. Uhum. Então, e outra coisa que é interessante de falar, que o Goku, ele foi baseado numa história da mitologia lá do Oriente, que é mais da chinesa do que da japonesa. Ele foi baseado no Rei Macaco, cara, que o nome não é traduzido livremente assim pro inglês, é Sun Wukong, e ele é um macaco mesmo. E que ele tá em busca, ele vai pro oeste e ele tá em busca de uns escritos budistas que estavam lá na Índia. E ele é muito forte e bem veloz. Ele consegue umas 8 toneladas mais ou menos. E com o salto que ele tem, que ele dá, ele pula 54 mil quilômetros, gente, pasme. Ele pode se transformar em 72 coisas diferentes. Como animais e objetos, mas isso não interferiu no Goku que a gente conhece, né? Mas, e também, outra coisa interessante é que ele sempre anda com um cajado na mão e voa na nuvem. Que isso aí a gente vai citar um pouco mais à frente, foi utilizado no, na história, né, do Dragon Ball. Sim. Sim. Sim. Exatamente. Certo. Então, até o momento que aconteceu, a Bulma, ela estava atrás das esferas do dragão. O protagonista, o Son Goku, vamos chamar ele só de Goku, fica mais fácil. O Goku, ele possuía uma dessas esferas, a de quatro estrelas, foi herdado ali pelo seu avô falecido, Son Gohan. E a Bulma, ela verificou, ela estava atrás lá, seguindo o sinal do radar do dragão para ir até aonde estava essa esfera. Ela foi e descobriu que era o Goku, que possuía essa esfera. E ela foi lá e mostrou que já tinha esferas, que tinha duas esferas, que ela já tinha conseguido recuperar. E ela estava atrás e explicou pro Goku o que ele podia fazer com as esferas do dragão. E perguntou se ele não estava interessado em seguir ela atrás das outras esferas. E ele topou, e foi ali que iniciou toda a saga, né? Que tem até a música de abertura que fala, né? Que a fantástica saga já começou, né? Nesse não mundo é de emoção. A fantástica aventura já começou? É, tem as duas versões, né? Tem a aventura e tem a saga, tem. Não, infelizmente, tem duas versões dessa música. Duas não, eu conheço pelo menos umas três ou quatro. Cada emissora que transmitiu o Dragon Ball mudou a música. Eles mudaram, infelizmente, é. Eu não lembro qual que é a original, mas tem... Mas vale ressaltar uma coisa, só a Globo mostrou o Andy. Foi, exatamente. E a Cartoon. Ah, é, mas... não, tô falando das nacionais, né? Mas isso, mas mostrou depois de Dragon Ball Z já ter alcançado o sucesso. Foi. Passou depois mesmo, antes não. Não, sim, é. É, mas nenhuma emissora tinha mostrado o Andy. Eu nem sabia que existia o Andy em português. Eu fui descobrir isso no YouTube, cara. Foi, tinha. Mas a Cartoon, quando ela reprisou, eles passaram o Andy. Mas em japonês original? Não, passaram em português. Passaram completo. Em português. É porque o que acontece? O Dragon Ball... aqui no Brasil, a primeira exibição foi de Dragon Ball. Foi no SBT, né? O dublado. No entanto, até mesmo por isso que... Você tinha falado, Litor, que assistiu Guerreiras Mágicas junto. Uhum. E também, possivelmente, você assistia Fly também. Uhum. Né? Passou nisso. E ele não passou até o final mesmo. O SBT não passou. Exatamente. O SBT passou até quase, vamos lá, quase o término da saga da Red Ribble, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim, foi mesmo. O resto não foi passado no SBT, só foi passado depois... Na Cartoon, na Globo e tal, mas até aí já tinha passado Dragon Ball Z e Dragon Ball GT também se pá. Já tava bem consolidado já, né? E vale uma curiosidade, a versão brasileira do Andy é transformada. Não é a versão original. Só porque tem uma cena que aparece a Bulma vestida de homem e o Goku e o Yanti e companhia vestidos de mulher. Sim, eles trocaram, eles mudaram isso aí. É. Só mostrou a Bulma olhando na janela, né? Que eles repetiam a mesma cena. Vamos lembrar também numa cena também, que é inclusive do começo também, logo que a Bulma e o Goku eles começam essa viagem atrás das esferas do dragão, que foi uma cena que passou no SBT, mas depois é claro que essa cena foi excluída, que é a famosa cena da calcinha da Bulma. Sim. Ah, é verdade, cara. Essa cena ela foi excluída, mas ela passou no SBT, que essa cena é praticamente assim, a Bulma ela tá dormindo toda largada, de calcinha e um, acho que só uma camisa só. Uhum. E aí o Goku, ele vai, tipo, pra dormir junto com a Bulma, né? A Bulma já tava dormindo já. E aí ele vai, deita na cama e ele encosta a cabeça dele bem na região... Como posso colocar aqui em palavras não ofensivas? Nos Países Baixos. Exatamente. Ele encostou a cabeça nos Países Baixos. E aí ele, ué, tá faltando alguma coisa. Peraí. Muito bom. Aí ele bate a mão, bate. Aí ele puxa a calcinha, ele tira a calcinha dela. E aí ele olha e tipo... Ele dá um grito. Não tem o pipi. Isso. Né? Que é aquilo, né? Que é o famoso. Isso, o que é isso? Daí não é um ser humano. A parte mais engraçada... É o pós essa cena, no dia seguinte, que é quando um dos personagens que eles vão conhecer, que é o Roshi, ou também conhecido como Mestre Kami, esse Mestre Kami, ele tem uma das esferas do dragão. Sim. E aí o que acontece? A Bulma quer essas esferas, e ele não dá, tal, por nada, tal. Aí a Bulma, né, acaba fazendo, fala assim, mas o que você quer? E o senhor Mestre Kami... Foi praticamente. Eu não sei se existiu alguma coisa ou se ele é a referência absoluta do sangue pelas narinas quando vê alguma coisa sexual. Eu acho que é ele a referência absoluta, não sei. Ah, eu considero. Ele foi o primeiro personagem de anime que eu vi soltar sangue pelas narinas. Foi o primeiro. E com certeza você não sabia por que ele fazia isso. Não, na época não. Depois. Tá bom. Se fosse que você sabia o que significava, eu ia te chamar de... Não tem como. Naquela época, quando eu assisti pela primeira vez, eu nem imaginava. Eu pensei que, sei lá, ele tinha algum... Tipo, uma doença, sei lá, qualquer coisa. Ah, eu imaginava porque eu sou um pouco mais velho também. Será que o mestre pode ser considerado o precursor do Grossenin? Com certeza. Pode ser, opa. Possivelmente os primeiros livros quem foi que escreveu foi ele. Então, e aí o que acontece? Aí o Kami, ele fala assim, ah, então me mostra a sua calcinha. Aí a Bulma falou, ah, tá bom. Ela puxa a camisola e levanta. E aí a hora que o Kami vê que não tá com calcinha, aí ele... Nossa. Tem uma hemorragia automática. Essa parte aí, e assim, pra quem leu no mangá também, é igualzinho. É a mesma cena, ele mostra assim e congela na mesma parte que a Bulma tá de costas, ele não vai mostrar. Ela levantou assim a calcinha, pra mostrar a calcinha pro Mestre Kami, e ele olhando assim, não tem nada, ele simplesmente, o sangue jorra, tá ele e a tartaruga dele, né, eles ficam assim olhando, daí depois entregam a esfera do dragão pra Bulma e pro Goku, eles vão embora, e o Mestre Kami volta pra casa dele assim, perplexo, assim, ele tá em choque. É verdade. Sim, foi muito... Só depois que ela vai descobrir que ela tava sem calcinha, né? E bem depois, quando ela chegou em casa, à noite que ela descobriu. E detalhe, o Mestre Kami, ele tem umas mais, assim, melhores e caras casas do, tipo, de todo o universo de anime. Imagina só, o cara tem uma casa numa ilha, uma ilha privativa, velho. Não é qualquer um que tem isso. Não mesmo. Ah, se bem que aí dá pra competir com o senhor Kaiô, depois a gente tá. O senhor Kaiô tem um planeta. Tem um planeta privativo. Planeta, mano. É quem tem um planeta só pra você, cara? Exatamente. Não, o Pequeno Príncipe. Vou... É verdade. Não, não, verdade. Ele divide com a Rosa. Não, ele divide com a Rosa. É. Ih, Para, se ele parar de jogar água nela, a Rosa morre e ele fica forever único lá, cara. Não. Forever o quê? Único? É, você entendeu o que eu quis dizer. Forever agora. E o senhor Kaiô divide com um macaco, e um grilo falante. Grilo falante e um carro. Exatamente. Puta, é verdade, ele gosta de um carro, tinha isso também. Mano. O carro lembra. Mas e como que é o nome do carinha lá que tem aquela torre? Karim. Mestre Karim? Mestre Karim. É, velho. É, e o Mestre Kami tem uma ilha flutuante, Kami-sama, cara. Kami-sama, que mora lá, não é? É, não. Não. A ilha flutuante é o Kami-sama. É. A torre é o Mestre Karim. E a ilha flutuante é depois da torre do Mestre Karim, isso, né? Isso, que tem o Sr. Popo lendário também. O Sr. Popo, não, não tem certeza disso. É o Mestre Karim. Quem falou isso? Eu. É o Mestre Karim, depois é o Kaiô-sama. Sim. Kaiô não, é Kami-sama. Ah, é Kami-sama. É o Kami-sama. É verdade, é Kami-sama. Kaiô é outro. É o Sr. Popo chamando ele, Kami-sama. Sr. Kami-sama. Nossa, cara, o Sr. Popo era foda. Eu achava ele muito louco, cara. É. Mas vamos aos pouquinhos aqui. Mas vamos lá. Então, da época ainda do Dragon Ball, a primeira, vamos dizer assim, vamos classificar que é a primeira aventura que foi exibida pra nós ali dentro do contexto da história. Quem que o Goku e a Bulma eles foram encontrando durante essas aventuras? Além do Mestre Kami, que eles encontraram, foi logo no começo. Eles estavam fazendo a travessia para ir buscar as outras esferas e eles acabaram topando com outros personagens, né? Que eles toparam primeiro foi com... Qual é o nome dele? Oolong? Isso, Oolong. Que ele tava numa vila, né? E aquela vila era uma... Eles tinham medo, o pessoal da vila tinha medo, porque estava sendo sempre assombrado por um monstro. Que ele sempre ia lá pra roubar uma mulher, né? Que era uma criança. Tipo, só mulheres. Ele ia lá, assombrava lá a vila, ficava lá, ah, eu preciso de jovens, não sei o que lá, e levava embora. E aquela vila sempre ficava lá com medo e sempre fornecia essa oferenda a esse monstro, né? Que era o Oolong. E eles acabaram chegando nessa vila, indo atrás de um sinal de uma das esferas do dragão. E o Goku resolve investigar, eles pensam lá o que tá acontecendo, E eles falam, ah, vamos tentar ver o que tá acontecendo, não sei o que lá. E eles têm um plano. E nessa parte aí eu achei muito engraçado. O que que eles fizeram? Eles pegaram o Goku, que era uma criança, e vestiram ele com roupa de mulher pra fingir que era uma jovem, né? Pro Oolong levar ele e ver o que tá acontecendo, né? Vocês lembram dessa parte? Eu achei muito engraçado. É, detalhe, né? Já falamos do Kami, agora o Oolong. Meu, Dragon Ball tem vários personagens que é tudo pervertido, né? Yantia. Sim, Yantia. Akira Toriyama. Sim. Safadinha. O Yantia também. O Yantia, ele é um... Como fala? Um bandido do deserto, né? Que eles também encontram durante as aventuras das Esferas do Dragão aí na primeira saga ainda, né? E o Yantia, ele fica o quê? Ele tem uma fraqueza. A fraqueza dele, pra um pervertido, é tipo a pior de todas. Que ele tem fraqueza porque ele não pode olhar mulheres bonitas. Nossa, verdade. Ele fica todo abestado, né? Ele não quando sabe... vê a Bulma. É, ele viu a Bulma, ele... Ele travou, né? Não tem nem chance, né? E garanto que todo mundo achou que a Bulma ia terminar com o Yantia no final do anime, né? Todo mundo imaginou. Nossa, isso aí... Calma. Deixa pra daqui a pouco. Não vamos nem comentar mais sobre isso. Deixa na... Isso aí é... E tinha o gatinho lá que andava com ele. Qual que é? Poal, isso. Isso, que ele também, ele fez a mesma... Como que é? Não sei se no anime eles trataram assim, mas no mangá ele estudou na mesma escola que o Oolong. Que eles fizeram a escola de metamorfose lá pra poder aprender a mudar de forma. Era igual, né? Eles fizeram a mesma escola e o Poal, ele sofria bullying do Oolong. Exatamente. Nossa senhora, cara, sim. Eu não lembrava disso não, sim, velho. Sim, sofria bullying. Ele reclama e o Yantia, ele pede pro Yantia castigar o Oolong por causa disso. Nossa, que maldade. Sim, tá vendo? Até nos animes tinha bullying. Sim. É, hoje é bullying, antes não era assim. Não, antes era nada, só ficava pegando no... Ele, eu lembro que era bem assim, que falava que ele ficava pegando no pé dele. Ficava enchendo o saco. Não era nada de bullying. Hoje em dia, se fosse fazer a dublagem, ia ser bullying. Ai, ai. Mas ia ter corte. Com certeza. Né? Politicamente correto. Ai, ai. Mas então, e outros personagens que também foram apresentados no começo, né? Vamos dizer assim, nas primeiras sagas, foi também o... Qual que é o nome? O Tenshinhan. Vocês lembram das características do Tenshinhan? Ele tinha um olho na testa? O olho na testa. Nossa, um terceiro zóio. Até hoje eu não sei por que, que ele tem aquele terceiro olho. Cara, eu não... Se explicou, eu não lembro. Juro pra vocês que eu... É que ele tem o Jagan. Jagan! Eu juro que eu não lembro por que daquele terceiro olho. É, uma coisa também que foi apresentada... Logo no começo também, é um dos o primeiro vilão, né, inclusive, né, que é o primeiro vilão de Dragon Ball, que é o Pilaf. Sim, Pilaf. Sim. Grande e pequeno, né? Grande e pequeno. É, o Pilaf, e aí tinha aquela raposinha e aquela outra mulher que trabalhavam pro Pilaf. Nossa. Eu não lembro o nome também. Pilaf. É. Que ela espirrava, ela ficava em modo Berserk. Não, essa é outra. Não. Ah, não, do Pilaf é aquela minazinha de cabelo preto, tá certo. Que espirra e fica berserk, é Lante. É, essa daí mesmo. É, e outro personagem importantíssimo que foi colocado na primeira temporada, logo no começo, inclusive, foi um pequeno, baixinho, era do mesmo tamanho do que o Goku, careca, chamado Kuririn. Sim, ou Krillin. É, o Krillin. E vale uma curiosidade, hein? O Kuririn era mais velho que o Goku. Sim. Mas não parecia. Nem um pouco. Ficou mais baixo e continuou sem cabelo. Mas aí ganhou um bigode. Não. Mas ele... Bigodela de respeito. Mas depois que ele casa, ele ganha cabelo, mano. Ganha. É isso que é o pior, meu. Ele passa a vida inteira careca e ganha cabelo, velho. Não, é verdade. Isso que eu ia falar, ele explica no anime que ele raspava o cabelo porque ele era um lutador. Sim. E no caso ele seguia os princípios do budismo, né? Que ele raspava a cabeça. Isso. Tá certo. Ele veio de um templo budista indicado, né? Pra treinar junto com... Porque os irmãos dele arrebentavam ele. Sim, porque ele era mais fraco. O que são as pintas na testa de Kuririn? Sim. Seria a Kurilin um candidato a Avatar? Armadura de ouro de Ares. Bem lembrado, bem lembrado. Mas assim, vamos adiantar um pouquinho aí, que senão a gente vai ficar falando até amanhã, porque o universo ele é muito grande. O que, que vocês têm assim a dizer referente aos personagens, o que foram apresentados até o começo, até Dragon Ball? O que, que vocês sentiram ao assistir assim, ver ou ler no mangá, quem teve oportunidade, e ver aquela primeira apresentação desses personagens pra vocês? Ah, cara, eu sou bem sincero em falar que assim, você vai assistindo, como é anime, pelo menos na época eu não estava acostumado, a quantidade de personagens é incrível, cara. Porque naquela época a gente estava acostumado a quê? A ver He-Man, She-Ra e Thundercats. Homem, que tinha uma quantidade limitada ali de personagens. E a história, por mais que sejam clássicas, eram limitadas. A hora que apresenta, que chega Dragon Ball, tem essa caralhada de personagem e de história, e vai pra lá, e vem pra cá, e volta, e faz isso, vai atrás da Esfera do Dragão, treina com o Mestre Kami, vai buscar a Esfera do Dragão de novo, fazem um pedido idiota e tem que buscar a Esfera do Dragão de novo. Meu, é incrível, cara. Sem referência, o primeiro pedido em Dragon Ball, em toda coisa, o primeiro pedido foi uma calcinha. Exato. Uhum. Ai, ai, foi Akira Toriyama, hein? Né? Perfeito, ele foi o Ulon. Ulon, isso. Meu, o que marcou o Dragon Ball, assim, as sagas que eu achei foda foi, lógico, o treinamento do Mestre Kami. Sim. E o a hora que o Goku vai atrás da Red Ribbon. Essas partes foram as que Sim. eu achei. E lógico, a luta contra o Piccolo, né? Nossa, que já foi... É uma característica, né? Que Dragon Ball ele possui. Que é o quê? Que ele foca bastante... No começo, principalmente, ele era... Mostrava bem o quê? Que era a arte marcial. Que é uma coisa... Que era uma característica do Dragon Ball, né? Cada... Arte marcial e muita comédia. Sim. Nossa, muita sim. comédia. E cada participante, vamos dizer assim... Cada integrante, eles tinham um estilo de arte marcial, né? Eu lembro aquele estilo de lobo lá que o Yanti usava. Sim. E ele usou muito assim durante a série. Vamos recapitular. Uhum. Porque ele usou bastante esse estilo e era legal, né? Porque eles conservaram isso. Tudo bem que não foi assim pra sempre que eles utilizaram focando a parte de artes marciais, mas eles mantiveram durante a série, né? Essas características. Ah, e vale lembrar que foi daí que surgiu o golpe que todo mundo usa. Nossa, né? O Kamehameha, cara. Exatamente, isso aí é uma... Meu, todo mundo, né? E não, e o melhor de tudo não é isso. O Mestre Kami, ele foi o precursor do Kamehameha. Ele sabia a técnica e ele levou nada mais e nada menos que o quê? 100 anos pra aprender essa técnica. O Goku aprendeu apenas olhando. Olhando, ele observou, literalmente, ele observou, ele falou, o Kamehameha, é assim, Kamehameha, soltou. Só, né? Só, simplesmente. Foi exatamente isso. Eu lembro que o Kamehameha, o Mestre Kami ficou muito puto com isso. Exatamente. E foi no torneio, não foi? Que ele tava disfarçado de Jackie Chun? Que ele aprendeu o Kamehameha foi quando eles foram pra... Treinamento. Foi, não, foi até antes, foi quando ele... Que o Mestre Kami, teve uma parte lá que eles foram pra... Por um castelo lá do Rei Kutelo, que tava pegando fogo, e o Mestre Kami usou o Kamehameha pra apagar o fogo que tava pegando lá na montanha, né? E o Goku viu a técnica, ele ficou maravilhado e aprendeu, na hora, observando. É. Que aí que ele conhece sua futura esposa, Exatamente. Chamada Titi. Opa. E tem a cena lendária, que ele dá um chutinho lá pra saber que é uma garota. É, ele fala, é uma menina. É uma garota também. É, detalhe da inocência do Goku, né? É que a gente falou até mesmo no começo do cast, falando da inocência do Goku relacionada à Bulma, que ele não tinha escrúpulos nenhum. A Titi vira pra ele e fala assim: você vai ser meu marido, não sei o que lá, o que ele. Tá bom. Exatamente. Ele nem sabe o que é isso. É, por curiosidade, no torneio ele pergunta pro Kurin, o que é casar, o que é Exatamente. Marido, uma coisa assim ele pergunta pra ele. O que quer dizer quando uma garota fala que você vai se casar com ela? Ele pergunta. Ele não sabia, ele não tava. É. Tipo, ele respondeu assim na inocência, literalmente. Não fazia ideia do que era, né? É, outra coisa que mostra muito interessante no Dragon Ball é a transformação do Goku no macaco gigante. Nossa, ou famoso Ozaru. É, o Ozaru, ele aparece a primeira vez, ele aparece quando é reunido as esferas do dragão pela primeira vez. E que o Pilaf prendeu o Yantia, a Bulma e o Goku. E aí o que acontece? O Goku, ele viu a lua cheia. E aí vendo a lua cheia, ele tem essa reação, né? Que o Goku, ele vira o macaco gigante. Só uma nota aí, que é assim, né? O Goku, ele não sabia o que aconteceu com o avô dele, que morreu. Ele não sabia o porquê, como que o avô dele tinha morrido e tal. Só sabia que parece que tinha sido um monstro. Mas ele nunca soube o que aconteceu. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que o Goku matou o próprio avôzinho dele, né? Virando o macaco. Ah, eu não sabia disso não, cara. Exatamente. Nossa. É do mal, mano? Cruel, né? Mas... Aí vem mais uma pergunta. Quantas vezes eles destruíram a lua? É. Nossa. Ó, que eu me lembre, agora já falando em geral, o Piccolo destruiu uma... O Mestre Kami destruiu uma... Que ele destruiu, quando ele no torneio, quando o Goku virou o macacão, ele mandou um Kamehameha na lua e ele voltou normal. Aí tem a do Piccolo, que ele destruiu acho que duas luas, uma que era a nave do... Na verdade, uma era a nave do irmão do Goku, o Raditz. E depois ele destruiu outra lua, que eu não sei de onde surgiu. E o Vegeta fez uma lua, né? É, tem essa. É verdade, também tem essa. Aí depois a Bulma desenvolveu um raio pra transformar eles em Super Saiyajin, aí vai... Ah, mas aí já virou... Já virou viagem, já. Já virou putaria. É. Só mim, faltava o Kuririn virar Super Saiyajin. É. Bem, pra mim, o personagem que marcou o Dragon Ball, que não teve muita importância, inclusive, na continuação da série, foi o Tao Pai Pai. Grande Tao Pai Pai. Um dos melhores vilões. O cara parava uma tora com dois dedos. Aí eu, mano do céu, isso deve ser muito louco. Mas a coisa que mais me marcou nele era a marca registrada. Ele tacava uma tora e saía surfando em cima dela. Né? É verdade. Com a mão nas costas, velho. Exatamente. É. Aí uma mão na frente e outra nas costas. Isso. Aí você via isso e você falava, caralho, foda, não tem como esses carinhas ficarem mais fortes. Aí você vai ver final de Dragon Ball Z, a galera destruindo o planeta. É, aí você vira e fala assim, porra, não tem como ficar mais forte. Eles conseguem fazer os caras mais fortes. Não, eu acho que o Toriyama, ele tem síndrome de megalomania, né, cara? Não é possível, sempre aumenta as coisas, sempre fica mais, sempre os caras vão ficando mais fortes. Daqui a pouco eles estavam no pé de destruir a galáxia. Isso vai acontecer quando o Zaraki usar Bankai. Vai acabar o mundo, né? Nossa teoria é que quando o Zaraki chegar lá e usar a Bankai, vai tipo fazer igual o Fatality do Smoke lá, que explode a Terra e tem continuação, né? Nossa, é isso? Ai, que empate é complicado. E também ainda em Dragon Ball foi apresentado um personagem que, assim, eu aprendi durante... esses anos todos que eu segui assistindo e lendo Dragon Ball e Dragon Ball Z, a gostar desse personagem. Ele, no começo, eu confesso que eu achava ele boring total, muito chato, muito exibido, muito metido. Mas eu acabei gostando dele, que é o Piccolo. O que, que vocês acham assim do Piccolo? Eu acho assim que, tipo assim, ele é um personagem bem importante pra história. Piccolo-sama! Nossa, pra mim, Piccolo é um dos caras que tem um dos maiores pesos na história, cara, do Dragon Ball. Que ele passa de vilão a companheiro de batalha, depois de muito tempo, mas, meu, é aquele cara que você olha e fala, pô, esse cara é foda, cara. Nossa, aquele poder que ele solta com os dedinhos assim, mano. Ah, o Marcelo Pugato! É, Makenko Sapo. Makenko Sapo! Nossa, tirado, velho. O macacão sapô, é verdade. É. Macacão sapô. Quem nunca tentou soltar um poder desse, meu? Ah, meu. Mas então, e o Piccolo, cara? Eu, assim, eu também considero o Piccolo, além do que o Tony Shadalu falou, o Piccolo, ele também, além de ser um companheiro de batalha, eu admiro o Piccolo por quê? Porque ele é estrategista. Ele tem essa visão, assim, ele sabe o limite do poder dele e ele sabe usar a estratégia. Isso, pra mim, assim, foi uma das características que fez eu gostar desse personagem. Fora levar em consideração que ele é um... Ele gospe ovo, né? Quando ele vai morrer. Sim, é, ele tem essa característica, né? Mas isso só aconteceu na saga do Dragon Ball, né? É. Quando ele tinha a versão do Piccolo Daimao, que era uma versão maligna. Muito maligna dele. E antes de morrer, ele foi e expeliu pra fora uma... Vamos dizer assim, como se fosse um alter ego dele mesmo em formato de um ovo pra poder reviver, vamos dizer assim. Uhum. Ah, e vale lembrar uma coisa nessa saga, nessa parte, né? A única técnica capaz de deter o Piccolo, né? Nossa. O lendário Mafuba, mano. Mafuba! Que era uma técnica de selamento, né? Foi daí que veio o selamento do Naruto e tal. É, trrr. Mas é verdade, cara, o Mafuba era uma técnica lendária que só o Kami-sama conhecia, não era? Ou o Mestre Kami também? Era o... Se eu não me engano, era o Mestre Kami, que foi ele que utilizou, e o Kami-sama, que eram, acho que, as duas pessoas que eles sabiam. É, e lembrava que falavam que quem usasse o Mafuba morria, né? É, e utilizar é uma técnica tão suprema que a pessoa não ia resistir, né? Depois disso... Pode ser cruel. É do mal. É do mal. Ah, depois disso começou o Z, né? Ou não? Sim. Teve o torneio lá que o Goku acabou casando com a Chichi. É, teve o casamento do Goku, né? Finalmente, depois de muito tempo. Ah, lembrei. Eles ainda foram atrás do Bashusen, mano. Nossa, o Bashusen. É um leque gigante que pode produzir ventos e tufões. Nossa, lendário Bashusen, cara. Sim. Que foi bem o finalzinho da saga do Dragon Ball. Foi a transição do Dragon Ball para o Dragon Ball Z. Que eles foram atrás do Bashusen porque o... Que tinha catado... Pegou fogo no castelo, né? Foi, acho que, do Recutelo de novo. Uhum. Eles tinham que apagar o fogo lá da montanha. E eles tinham que, dessa vez, ir atrás do Bashusen para poder... Eles tinham que... Fazer um movimento com o Bashusen, que é um... Parece um leque, né? Uhum. Fazer um movimento pra poder apagar todas as chamas de uma vez. E eles foram atrás e... Foi como se fosse um... Não vão considerar assim como se fosse um filler, né? É um filler. Com certeza. E logo depois já vem o casamento do Goku, né? E o final, né? Do Dragon Ball. Sim, foi quando o Goku se casou, né? Com a Chichi. Foi até legal a cerimônia, o Piccolo ele tava presente também, foi bem, bem legal, assim, Kuririn, Mestre Kami, foi e os personagens do Yantia, Tenshin Han, os personagens que foram apresentados nessa saga, eles estavam também presentes na cerimônia, né? Piccolo tava presente, mas ainda era meio desafeto do Goku, sim, não gostava. Uhum. Não gostava, ele ficava de cara fechado. Bom, só antes da gente encerrar o Dragon Ball mesmo, vamos falar do Red Ribbon, né, cara? Sim, da organização. Não pode sem falar dela, né, pô? Sim, vamos falar então. O que que era Red Ribbon? É uma organização, vamos dizer assim, uma organização secreta do mal, que eles estavam envolvidos também em, além de criar androides, né, que eles foram os precursores da criação de androides para máquinas de guerra, de luta, e eles também eram envolvidos com armas, né, armas de fogo, tanques. Destruição em massa. Sim, era uma organização criminosa. Esse era o... Tinha um lema, que eu não vou lembrar agora. Tinha um lema da Red Ribbon, cara. Eu não Nossa, lembro. Deixa eu procurar isso, cara. É verdade, mano. Tinha um lema, agora eu lembrei. Eu não vou me recordar agora. Que tinha um... Que eles citavam no anime. Eu não vou lembrar. Mas o que, que vocês pensavam, assim? Porque eu... ao assistir, assim, o Red Ribbon, eu falava... Caramba, é tipo uma corporação... Muito suprema, assim. Sei lá, eu ficava imaginando como se fosse um... terrorismo, assim, sabe? Uma organização criminosa suprema. O que vocês tinham ideia já na época? O que vocês imaginavam? Ah, que ia ser o maior grupo de vilão que o Goku ia enfrentar, né? Porque o galera parecia um mais impossível de derrotar. Fora que ele conheceu aquele robozinho lá, como que era o nome dele, Nando? Você falou agora há pouco. É, o Goku chamava ele de Oitavo, que era o Android 8. Isso, esse mesmo. Eu lembro dele, que ele tinha uma menininha que ele queria proteger, não era? Isso. Eu esqueci o nome dela também. Não, mas ele tinha... Porque esse Oitavo, ele era um Android, também construído pela Red Ribbon, só que ele não queria lutar. Ah, ele, é verdade. Ele era bem, vamos dizer assim, um Android pacífico. Ele não queria lutar, e tanto é que no final dessa... da batalha do Goku contra a Red Ribbon, esse Android, infelizmente, ele acabou sendo morto, né? Daí o Goku ficou muito puto e foi lá e arregaçou com Red Ribbon. Ele acabou com a organização inteira sozinho, literalmente. Puta, é verdade, né? Uhum, sim. Ele arrebentou a Red Ribbon inteira. Só sobrou um, né? Que mais pra frente ele aparece, né? Sim, sim, exatamente. E também... Não, na verdade não deu um, é dois que ficam vivos, né? Foram dois. E teve também o Tom Pai Pai era da Red Ribbon também? O Tom Pai Pai era. Era, né? Então são três, porque Ribbon, fica vivo o Tom Pai Pai. Sim. O... como que é o nome do Android lá? O Dr. Makijero. E o Pilaf. Sim. Não, o Pilaf não era da Red Ribbon. Ele não era? Não, Pilaf não. Pilaf, ele era independente, era da organização Pilaf mesmo. Ah, tá certo, isso. Era a organização Pilaf. Tinha certeza que ele era da Red Ribbon. Porra. Boa, essa é uma nova, eu não sabia mesmo. Sim, cara. Era a organização Pilaf, era isso mesmo o nome. Que era o Pilaf, aquela minazinha de cabelo preto. E o raposinha. Isso, que ele usava uma roupa de ninja lá, samurai, parece. Isso. Nossa, eu tinha certeza que eles eram da Red Ribbon, eles não são, cara. Ah. Aí depois, agora não tem muito mais o que falar, né? É, a Red Ribbon, é só bom lembrar que, assim, ela construiu androids, ela construiu essas coisas e tal, tudo. Meio que ela que mostrou muitas dificuldades pro Goku, que foi o segundo treinamento dele. O primeiro treinamento dele, ele teve com o Mestre Kami. Logo depois, contra a Red Ribbon, que ele fez, subiu aquela famosa torre, que inclusive essa torre tem... naquele jogo, não sei se vocês jogaram, Azura's Wrath, que é a Torre de Karin. Uhum. E lá no topo da Torre de Karin, ele encontra o Mestre Karin, que ele tem um treinamento lá. Eu queria também as Esferas do Dragão. Quem não queria as Esferas do Dragão? Mas vocês jamais iam conseguir, vocês não têm o Radar do Dragão. Exatamente. Que é outra marca registrada do Dragon Ball, eles iam atrás das esferas pelo radar. Sim, sempre, sempre pelo radar. Eu gostei porque era uma coisa tão simples, não é um objeto assim a falar, eles tinham um objeto, artefato mágico e blá blá blá, não. Era um radar, simplesmente aquele radar, pra mim era, ligava você ao universo, falava, meu, tem um radar, eu tenho que caçar aqui, onde tá as esferas? Pode estar em qualquer lugar. E uma coisa que a gente esqueceu de citar também, é que assim, quando realizava um desejo, as esferas, elas te dissipavam pelo mundo. Elas iam pra qualquer lugar. Sim, outra marca... Elas congelavam. Exatamente, elas ficavam adormecidas por um tempo. É, só depois de um ano que elas voltavam ao normal. Sim, você podia realizar o desejo. E isso... Legal que, tipo, elas subiam e aí elas voavam, cada uma pra um lado, né? Exatamente, cada um... Se colocasse uma rede em volta, aí, tipo, não ia precisar juntar todas as esferas de novo, né? Nossa, qual é o seu desejo? Qual é o seu desejo ao dragão? Eu quero o teu poder de atrair coisas. Magnetismo. Vem o Dragon Ball só reunir todas. Tenso. Tenso. Certo. Mas é basicamente, a gente não vai estar. Tá... Claro que tem muitas coisas que a gente não citou, mas basicamente o contexto da história do Dragon Ball. A gente conseguiu abranger um pouco, né? Vamos dizer assim. Bom, aí depois veio o Dragon Ball Z, né? Sim. Uhum. Daí ali já começou a extrapolar, porque, meu, tudo que girava em torno do Dragon Ball começou a ficar, tipo, vezes mil. Ampliou, assim, o mundo ao extremo, logo no começo, né? É na saga Z que o caldo começa a engrossar. Exato. Com o aparecimento de quem? Raditz! O craque! Mas então, se você for parar pra pensar, Dragon Ball e Dragon Ball Z às vezes parecem dois desenhos diferentes, né? Não parecem sagas do mesmo desenho e tal. São os mesmos personagens, alguns, e o mesmo universo. Mas é, o foco é totalmente outro, né? E um, tipo, é uma criança que é um alienígena forte e tal, mas, tipo, você nunca imagina vendo aquilo que ele vai chegar até onde ele chegou no Dragon Ball Z, né? Pra mim, pelo menos, quando eu vejo, eu sinto isso, sabe? É, mas até aí ninguém sabia que o Goku era um alienígena. Ninguém imaginava. Ah, era um garoto com uma cauda de macaco. Grava um macaco gigante. O que marcou a saga Z foi o nascimento do primeiro filho do Goku, né? Gohan. É, que foi uma homenagem ao avô dele, o nome dele. Exatamente. Sim. É, que mas... uma cena muito engraçada foi eles escolhendo o nome do Gohan, né? Nossa, eles falavam vários nomes, né? O Gohan só chorando. Daí na hora que eles propuseram lá, que tal o Son Gohan? Daí ele foi e deu risada, foi legal. Hey boy boy. Hey boy boy. Hey boyzinho. Hey boy boy. É verdade, cara. Sim. É, mas assim, explicando por que teve essa reviravolta também... É, pelo Toriyama, o Dragon Ball terminaria na primeira saga. Não Sim. iria continuar no Z. Mas, o que, que aconteceu? Aí, Dragon Ball deu grana pra caramba, tal. Faz a continuação. Aí o Toriyama falou, tudo bem, vou fazer a continuação. Ele começou a fazer a continuação, mas é claro, direção, todo esse tipo de coisa... Acabou mudando certos focos, né? Até mesmo porque o personagem cresceu. Então mudou alguns aspectos da série. Então por isso que de um desenho mais comédia virou mais um desenho de ação, de luta. É... Então teve essa principal característica. Não que o Dragon Ball não seja de luta. Ele era. Mas comparado ao Dragon Ball Z, o Dragon Ball Z tem bem menos humor do que o Dragon Ball. Só e muito mais luta, inclusive muita luta épica. Que é aí que vem só uma curiosidade para jogadores de RPG e não jogadores de RPG também, vai entender, né? Que depois que saiu Dragon Ball Z, criou-se um verbo chamado escala de poder. O que, que é essa escala de poder? É justamente o que você fala assim, é tão poderoso quanto. Aí você vem, escala de poder Yu Hakusho, escala de poder Naruto, escala de poder isso, escala de poder aquilo. E o mais top, o topo da cadeia alimentar é a escala de poder de Dragon Ball. Eu sei lá, pode ser que daqui pra frente, daqui a alguns anos apareça, mas até o presente momento que esse cast está sendo gravado, não existe... Nada que se pode ser equivalente ao poder de destruição que existe em Dragon Ball Z. Bem, uma coisa interessante que foi, já inclusive foi comentado logo no começo do Dragon Ball Z, foi a questão de quantidade, assim, como é que funcionava os pedidos do Dragon, os pedidos pro Shenlong, né, para as esferas do dragão, porque o que acontece? O Kuririn foi uma pessoa que morre, né? Sim. Que morre inclusive mais de uma vez. Nas esferas do dragão, nas originais da Terra, que depois fica se conhecido com esse nome, as esferas do dragão da Terra, você pode ressuscitar uma pessoa até duas vezes. Mais de duas vezes você não pode. Você só consegue ressuscitar, que eles acabam descobrindo depois, com as esferas do dragão de Namekusei. Bem, antes de falar de Namekusei mesmo, a gente tem que falar de... não especificamente assim, da saga em si, que é a saga do Raditz e tal, que acaba introduzindo mais dois personagens, mas um personagem em si, que é bem importante pra toda a saga e que, sinceramente, é o personagem que eu acho que é o que eu mais gosto, que é o Senhor Vegeta. Sim. Seu inseto! Sim, é nosso. Vegeta, pra mim, ele é o melhor antagonista, cara. Principalmente quando ela fala, mais de 8 mil! Mais de 8 mil de poder! Cara, mas ele Fora a presença do... É Scooter, né? O nome daquele trocinho que viu o poder de luta. Scooter. Eu não lembro como fala. Que depois o Vegeta mesmo fala, essa porra é inútil. Você não fala, exatamente, porra, ele destrói. O que é clássico é que a Bulma consegue pegar um quebrado e conserta. Isso é... Sim. Bulma... Ou seja, a Bulma conhece tecnologia alienígena, cara. Conhece. Pra quê, né? Pra quem já construiu um radar pra conseguir localizar esferas do dragão com poderes místicos, com tecnologia alienígena é fichinha. Não, pra quem guarda um carro numa cápsula, isso exatamente. Aí é cápsula Roy Poi. Exato. Com certeza. O Vegeta, ele é um dos antagonistas, ou assim, né, que de vilão a anti-herói, um dos mais, assim, que o pessoal curte mesmo, e até, assim, eu acho ele, eu gosto dele, mas muito mais por causa da motivação dele, porque ele foi criado, né, interessante que, assim, ele foi criado pelo Rei Vegeta, que tem o mesmo nome, né, de uma maneira em que, assim, ele é o príncipe dos Saiyajins, né, a raça do Goku, né, que é uma raça guerreira, então ele é o mais poderoso, ele é o mais forte, e realmente ele era, até ele conhecer o Goku, né, e aí que tá, e aí explica também o que aconteceu com a raça dos Saiyajins, que foi destruída por causa de um vilão que aparece, que é o Frieza, que é o primeiro grande vilão mesmo da saga, que é o Frieza. E até mesmo que o Vegeta, ele era pressionado por ele, né? Toda a glória dos Saiyajins acabou se perdendo por causa do Frieza. Sim. Né? E foi meio que por causa disso que ele acabou virando de vilão pra anti-herói, né? É, e tem mais uma coisa, que vale ressaltar duas coisas. A primeira é que o Piccolo, ele descobre que ele é um alienígena, ele é um Namekusei Zendin. Exatamente. Ou veio do planeta Nameko e a raça deles que desenvolve as esferas do dragão. Mas quem conta pra eles, né? É o Kami-sama, né? Não, Vegeta. Não. De Namekusei é o Vegeta? Não, é o Vegeta. O Kami-sama, nem o Kami-sama sabia que ele era um alienígena. Ah, tá. Não lembrava disso daí. Valeu. E outra coisa que começa a mostrar é o quê? Que o Piccolo tá deixando de ser aquele cara arrogante, porque ele pega o maior carinho pelo Gohan, né? Que ele cria como se fosse um filho dele. Ele mesmo fala. Sim, é o discípulo o discípulo do Piccolo, né? Isso. Inclusive meu Deus. O Gohan é o único que usa a roupa igual do Piccolo. Isso. É. Ele Sim. faz questão de ter uma roupa igual. É, uma coisa interessante é que, assim, né? A saga do Dragon Ball Z, ela era originalmente pra ser uma saga do Gohan e não do Goku. Exatamente. É, essa ideia é original. No entanto, se você for ver, o Gohan, ele tem o treinamento do pai, do Goku, do próprio Piccolo, né, que era considerado os dois guerreiros mais fortes da Terra. E mais pra frente ele ainda recebe um terceiro treinamento ainda, que a gente vai falar daqui a pouco, que, no entanto, ele vira um... ele fica forte mesmo, né? Sim, é porque assim, o que eu tenho a dizer referente à relação do Gohan e do Piccolo, que o Gohan, ele no começo, ele, o que acontece, né, quando o Goku, ele fica sabendo toda a verdade lá do Raditz, ele fala, você é um Saiyajin, você é meu irmão, e você foi enviado aqui na Terra pra acabar com todo mundo, pra destruir esse planeta, pra gente conseguir colonizar, e por que que você não fez isso? Daí ele começa a se questionar, mas por que que você tá aqui defendendo essas pessoas fracas, não sei o quê. E o Raditz pergunta pro Goku se algum dia ele bateu com a cabeça. E ele fala que o avô dele uma vez deixou ele cair, ele ficou inconsciente e não lembra o que aconteceu. Então o que acontece? A personalidade do Goku era uma personalidade muito agressiva, e quando ele sofreu essa queda, quando ele era uma criança, ele perdeu todo esse lado de, eu tenho que destruir esse planeta. Então ele acabou se tornando uma pessoa o quê? Bondosa. Mas mesmo assim ele tem as características de um guerreiro Saiyajin, que é a pessoa que vai lá e luta, pessoa forte, destemida, e o Raditz fica surpreso, assim, que ele tá convivendo com essas pessoas, conta a verdade pra ele, e eles têm uma luta, claro, né, tem um combate, e o Goku acaba o quê? Morrendo nessa batalha. E o que acontece? Gohan, o Goku, antes de morrer, pede pro Vegeta, pro Piccolo cuidar do filho dele. Então o Gohan, ele já tem um contato com o Piccolo desde pequeno. Ele tem acho que 5 anos, 4 anos. E ele tem aquele contato com o Piccolo, ele tem medo do Piccolo, porque o Piccolo fica tratando ele como se, tipo, fosse um homem já, vamos dizer assim, não tá dando carinho pra ele. E falando, ah, o seu pai morreu, você tem que treinar, tem que ser forte, não sei o que lá. E pouco a pouco vai desenvolvendo um afeto entre eles, né? O tanto do Piccolo sentindo ali o Gohan tá crescendo e etc. E o Gohan acaba respeitando o Piccolo por ter educado ele, vamos dizer assim, né? Detalhe, agora um detalhe interessante, voltando ao assunto do Goku cair do colo do avô, né? Que na verdade não era no colo, era nas costas. Isso. Ele caiu de cabeça, mas ele caiu da montanha, não foi? Foi. Puta queda. Carinhoso. E outra coisa... o melhor do treinamento do Piccolo é deixar a criança de 5 anos no mundo selvagem convivendo com dinossauros. Sim. Tendo que matar dinossauro, bagulho. E com uma espadinha. Uma espada. Foi legal ainda, deixou uma espada, cara. Ele aprende a usar o ki pra fazer fogueira. Mas eu gostei, cara. Por mais que vocês possam... Às vezes algumas pessoas não gostam, acham que enrolou demais essa parte... Mas eu gostei, por quê? Porque mostrou bem detalhado como que foi a evolução dele. O Gohan antes ficava chorando, ah, eu quero minha mãe, cadê meu pai, não sei o que lá. E ele viu que, meu, se eu ficar aqui, ele tava numa montanha muito alta. Ou ele aprendia a descer pra ir buscar alimento, ou ele ficava ali a morrer. Ele tinha que ter aquele instinto de sobrevivência e ir atrás, cara, e lutar, porque senão ele ia morrer. Não tinha outra opção pro Gohan. Ele não podia ficar chorando só, e foi isso que o Piccolo viu, a evolução dele, né? E durante esse treinamento, vamos dizer assim, o treinamento do Gohan, teve uma situação que o Piccolo ali ficou, vamos dizer assim, ele borrou as calças. Que é quando ele se transformou no macaco. Sim, teve a lua, nossa. A outra lua, né? Que a Terra, o planeta Terra nessa época tinha 50 luas. Ah, lógico, tinha lua reserva. A gente tinha 20 noites por dia. O ciclo, né? O ciclo lunar. Não, eu ia falar que as fases da lua era quando aparecia uma lua diferente. Nossa, isso é verdade. Porque era muito engraçado, porque o que acontece? O Gohan, ele tinha cauda, assim como o Goku tinha cauda quando era criança. Só que daí o que aconteceu? O Piccolo foi lá e viu que ele tinha cauda e cortou a cauda dele. Só que o que acontece? Quando passou o tempo, a cauda dele voltou a crescer. E o Piccolo falou, caramba, mas eu já tinha cortado a cauda dele. Aí é sinal que apareceu outra lua. Isso que acontece. Mas foi legal essa parte. E fora a parte que o Vegeta constrói uma lua, né? Nossa, sim. Achei uma brisa muito grande. Sim. Qual, raios Blutzen, né, que falavam? Raios Blutz, Nossa. Porque daí isso foi um pouco depois, né? Porque o que acontece? Depois da luta do Radix, o que acontece? O Goku morreu, Piccolo foi lá e ficou encarregado de treinar o Gohan, o cuidar dele. Gohan foi treinar. E outros Saiyajins, além do Radix, estavam vindo pra Terra. Então eles tinham um curto tempo ali, curto período de tempo, pra treinar e ficar forte pra enfrentar esses Saiyajins. Hoje todo mundo morre praticamente, né? Nossa, foi tenso essa luta. E o que acontece? Como foi explicado anteriormente, as esferas do dragão foram utilizadas pra trazer o Goku de volta, né? Eles iam trazer ele de imediato, mas o Goku falou que não era o momento ainda. Que ele ficou lá pra treinar ainda, né? Que ele foi treinar com o lendário Senhor Kaiô. Ele teve que pegar o caminho da serpente. Sim, outra passagem muito engraçada, né? Que é literalmente é um caminho assim como se fosse infinito, meu. É muito longo assim o caminho. Ele tinha que atravessar aquilo lá e mostra algumas coisas cômicas, né? O Goku tá com fome. Come nuvem. Come nuvem, mas não enche a barriga dele. Falam que, como é que era? No Dragon Ball falam que até o Emadaio, né? Que no caso seria tipo Deus... Sim. Demorou um tempão pra chegar lá no final. É engraçado quando ele chega que ele não consegue andar no planeta, né? Porque a gravidade... E aí começa, isso que eu ia falar, começa outra brisa que tem no Dragon Ball. Todo mundo treina com gravidade elevada. Exatamente. Cara, a gravidade tá sem... Cara, eu que isso funcionasse, velho. Deve funcionar, velho. Não, sabe, eu tenho uma... Vou fazer um... compartilhar uma situação com vocês. Minha mochila, cara, que eu levo todo dia, ela é muito pesada. Muito pesada. É, pesa fora. Quase 20 quilos, cara. É muito peso. Quando eu não... E esses tempos agora que eu tô de férias da faculdade, eu não tô levando notebook, não tô levando nada. Cara, parece que eu não tô levando peso nenhum, eu ando muito mais rápido. Não, aí você tá falando de um treinamento diferente, é um treinamento com pesos. Sim, mas porra, mano. Pensa. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Porque você vai estar levando, vai ter que fazer uma força maior pra erguer como se fosse o seu peso, porque a mochila tá nas costas. Eu tô erguendo um peso, além do meu próprio peso, mas quase 20 quilos a mais. Então, se, como se tivesse uma gravidade 20, sei lá, equivalente a quantas vezes mais do que eu tá acostumado aqui na Terra, vamos dizer assim. A teoria é a mesma. É a mesma coisa, você põe uma mochila de 40 quilos nas suas costas, é seu peso mais 40 quilos. Quando você não tiver com isso, se você já estiver levando de boa 40 quilos, você vai andar muito de boa, assim. Então a teoria é assim, e funciona. Você é doido? 20 quilos uma mochila? Minha mochila pesa, quase 20 quilos. Pesa, acho que é 15 e alguma coisa. Afe, Mari. É pesado. Você carrega chumbo, é? É, quase isso. Doido. Não. O Nando carrega a armadura de cavaleiro dele. Lógico. Ah, é verdade, verdade. Não, mas se bem que agora as armaduras ficam guardadas numa joia, mas... Ah, não. Eu sou old school, pra mim é na caixa, velho. Na urna. É, na urna. O Nando, qualquer dia, ele vai pegar, mano, vai chegar lá no trabalho, colocar a mochila dele e puxar a corrente da mala. Isso que eu ia falar, cara. Vai desarmar o negócio e oferecer uma armadura. Não, quase isso. Ai, ai. Mas o... E referente, assim, ao Dragon Ball... Vamos ver aqui o Dragon Ball Z, o que temos também de curiosidade nessa parte do Frieza. Vegeta. Temos assim, essa parte do Vegeta, que é quando ele vem pra Terra, né? E ele vai... O Goku tem que enfrentar o seu desafio, vamos dizer assim, uma luta épica, né? Como que foi a experiência de vocês assistindo essa luta? Primeiro que, já pra começar, tem que lembrar que quando o Vegeta vem pra Terra, ele vem... acompanhado pelo Nappa. Grande Nappa, o Saiyajin carecão. E todo mundo vai lutar contra o Vegeta e o Nappa. E tipo, junta todo mundo, só os mais fortes, só, e o Goku lá, correndo. Exatamente. E eles não derrotam eles. Não derrotam. O Nappa mata uns três, não é? Mata o Caos... O Caos não conta, né? O Caos é só, tipo, coadjuvante master. O pior de tudo é o Yantia morrendo pro Saibaman, cara. É, exato. Nossa, é verdade. Nem lembrava disso. E o Nappa, que era um porcaria, né? Perto do Vegeta, que o Vegeta dá uns berros com o Nappa. O Nappa é um Saiyajin grande pra caramba. E o Vegeta é um, tipo, um anão, cara. Tantinho. É, ele dá uns gritos com o Nappa que você fala, ih caramba, ferrou, mano. É, mas aí o Goku chega e todo mundo treme na base, né? Sim. Lógico, ele tem mais de 8 mil de poder de luta, cara. Você tá ligado que o certo era 9 mil, né? No inglês, pelo menos, ele fala 9,000. Ele não fala 8,000. Aí já já não sei se você me pegou. E eu não sei como que é o em japonês, o correto. Mas em inglês eles falam over 9,000. E aí eles traduziram pra mais de 8 mil. Só que, tipo, o certo seria mais de 9 mil. Vixe, Maria. É. Aí eles lutam lá. A luta. Uma coisa que acho que a partir da luta do Vegeta e tal, que começa a ficar bem marcado, é que pra terminar uma luta de Dragon Ball Z, você precisa de no mínimo 20 episódios. Ah, verdade. no mínimo. E também na luta contra o Vegeta fica marcada a grande palavra que é Kaioken. Ô, Kaioken é do mal, velho. Bom, aí o Goku consegue derrotar o Nappa, certo? Uhum. Tá corretinho. Uhum. Exato. Nossa, o Goku fica quase morrendo na luta contra o Vegeta, né? Você vai em consideração que o Vegeta mata o Nappa, né? O Goku só derrotou ele. Ah, é verdade. Aí, tipo, ah, você é insolente. Não serve pra continuar vivo e mata ele, não é isso? Uhum. Aí começa a luta épica entre os dois. E o Vegeta, né? Acaba perdendo. E o Vegeta ainda usa a técnica lá dos raios. Como é que é essa parada Blutz. Aí? Isso, usa a técnica dos raios Blutz, vira lá o Zaru. É. Inexplicavelmente, com a roupa intacta. Alguém sabe me explicar como é que a roupa dele fica intacta quando ele vira o Zaru? Ah, não. Eles explicam isso quando eles vão pra Nanekko Zeijin. Que eles falam que, tipo, a roupa é especial, que ela cresce junto com... foi feita para os Saiyajins se transformarem em macaco gigante. Ah, sim. É como que eles falam? É um material especial que se adapta ao corpo da pessoa que usa. É. Ah, sim, não lembra. E outra coisa que é muito importante quando o Vegeta vira um macaco gigante, que esse é o nome certo, esse bagulho que vocês estão falando aí é tudo invenção, é que quando o Goku e o... tanto o Goku quanto o Gohan viravam macacos gigantes, eles ficam totalmente fora de controle e, tipo, destrói, sabe, tudo que vier pela frente. O Vegeta não, quando ele tá em formato de macaco gigante, ele continua com a consciência normal, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Ah, sim, mas é que isso também se explica. Treino. Não, é que ele é de uma, pelo menos é o que ele fala, ele é de uma linhagem diferente da do Goku. Ele já é de uma linhagem de nobreza que já consegue isso naturalmente. Que Genkai é? É. Eu sempre achei que era porque ele era, sei lá, ele treinava. Bom, eu lembro que ele fala um negócio assim, depois se pá a gente procura pra postar isso aí. É. Bom, aí até onde eu me lembro a luta termina empatada, não é? Os dois lá, tipo, os dois no chão não conseguem mais lutar. O Vegeta e o lendário e a Yajirobe cortou o rabo do Vegeta. É. Cortou e se escondeu que nem um... uma bichona. Exato. Não, é que o que marca também foi que o Gohan, que entre aspas, derrotou o Vegeta, né? É? Ué, ele não vira um macacão também? Poxa, agora eu não lembro, velho. Então, ele vira um macacão, que ele até dá uma sentada em cima do Vegeta. Eu acho que sim. E até o Vegeta corta o rabo dele. É, isso é verdade. E o Kuririn que corta o rabo do... Não, é o Yajirobe que corta o rabo do Vegeta. É o Yajirobe. Ele fica a luta inteira escondido. Aí na oportunidade que dá, ele vai lá, corta e sai fora. Ah, sim. Que até o Vegeta brinca. Depois de derrotar vocês, eu vou matar o idiota que cortou meu rabo. Aí... no meio da luta, ele fala que... Ixi, agora eu nem lembro. Como que eles decidem que eles vão pra Nanekko Zeijin? O Vegeta fala que existe um outro planeta que possui esferas do dragão também, que é Nanekko Zeijin. E eles falam que é melhor destruir a Terra logo e ir pra lá. Uhum. Só que, né, o Goku chega um pouco tarde e o Piccolo morre, né, nessa graça. Exatamente. E com isso, Kami-sama morre e adeus esferas do dragão. Ah, sim. E como que o Piccolo volta depois? É, com as esferas do dragão de Nameku, hein? Nossa, nem lembrava disso. Então, aí acaba, né? Depois Não, mas lógico pode ser. Porque quando eles vão pra Nameku Zeijin, o Piccolo se funde com aquele outro carinha lá. Porque eles usam as esferas do dragão de Nameku Zeijin pra reviver ele e levar ele pra Nameku. Uhum, exatamente. Ah... O Piccolo ordena que seja transportado pra Nameku Zeijin. Lá no... eles vão pra Nanekko Zeijin, né? Vai é, com uma nave do Kami-sama. Não esqueça esse detalhe. Kami-sama, o Sr. Popo escondeu a nave do Kami-sama. Exato. Aí depois o Goku vai atrás de uma outra nave que é o pai da Bulma que faz. Uhum. Aí ele treina com a gravidade aumentada pra variar. E, mano, quantos episódios passa ele treinando naquela nave lá? Nossa. Conta episódio aí, viu? Eu acho, se for pra chutar, eu acho que pelo menos uns 25. Fácil. Ó, e o detalhe maior é o seguinte. A Bulma e a companhia foram primeiro pra Nameku Zeijin. A Bulma, o Kuririn e o Gohan. Sim. Aí. É, eles levaram uns 20 episódios pra chegar na Nameku Zeijin. O Goku já sabia a rota. E mesmo assim ele demorou pra caramba. E... quando eles chegam lá, eles têm que enfrentar os bichos lá, o laranja, o laranja não, o rosa e o verde, não é? Não, eles, primeiro eles descobrem que já tem alguém na Nameku Zeijin, que é o Frieza. Sim. E tem o Zabon e o Dodori atrás, lá. Então, que é o verde e o rosa. Isso. É roxo, né, aquilo, rosa? Ah não, é rosa, tá certo. O roxo é o outro, tá certo, é rosa. Que são fortes pra caramba e dão um couro até no Vegeta, né? Aí eu lembro que eles chegam... Eles eram a guarda do Freeza, né? Eles têm que ser um pouquinho fortes, né? É, mas o rosa não era tudo isso, não. O verde era forte. É verdade. Mas aí, no final das contas, o Vegeta consegue vencer eles, não consegue? Ele consegue vencer o Dodoria e depois ele apanha pro Zabon, que é o verde. É. Aí o Vegeta vai sendo curado naquela máquina. Aí descobre mais uma curiosidade, né? Que quanto mais o Saiyajin se arrebenta, mais forte ele fica. Aí ele fica forte pra caramba e consegue derrotar o Zabon. Aí nisso surge um quinteto que eu dou muita risada, que é as Forças Especiais Ginyu, cara. Nossa. As posições de luta são as melhores. O foda é o Capitão Ginyu inventando posição com os soldados do Freeza, cara. Não, eu acho que foi aí que nasceu também a inspiração do Super Saiyaman. Super Saiyaman? É. Oh, verdade, hein? Ah, o Grande Saiyaman. Grande Saiyaman, é. Grande Saiyaman. É, mas o Gohan... Ah, o Gohan chegou a ver as posições, né? Chegou. Não é possível, cara. Ele deve ter sido inspirado pelas Forças Especiais Ginyu. Com certeza, óbvio. Puta, é verdade, cara. As Forças Especiais Ginyu tinham aquelas posições ridículas, meu. Nossa, é muito... Muito besta, velho. E o pior é o Capitão Ginyu inventando posições novas, cara. Eu fiz uma foto com os meus amigos que a gente tá fazendo a formação Ginyu. Totalmente, tipo, irrelevante pro cast, mas... Mas vai pros extras. Imagina que é irrelevante. Pode ser que um dia a gente venha a utilizar. Não, você passa a foto pra gente adicionar no cast. Vou lá buscar no Orkut. Nossa, você ainda usa isso, cara? Não, não uso. Você tem noção de quanto tempo faz que eu fiz essa foto? Tá lá afinado. Então, aí no Namekusei, eu sei que eles encontram um dos maiores vilões dessa saga, que é o Freeza. Sim. Ele é forte pra caramba. Que é baixinho também. É, pra variar um pouco, né? Mas antes disso, tem as Forças Especiais Ginyu, que são foda. É, que aí tá o Kuririn, o Gohan e o Vegeta, e os três apanham que nem... É, eles conseguem derrotar um só, que é o Gurdon, né? Que é o gordinho que conseguia usar a telecinese. Aí o Vegeta se intromete na luta do Gohan e o Kuririn, e acaba cortando a cabeça dele, não é? Fora. Não, ninguém corta a cabeça no meio, velho. Ele corta a cabeça do... O Vegeta corta a cabeça do Gurdon ou corta ele no meio, uma coisa assim. Acho que é no meio. Ah, é no meio, com o golpe do Kuririn, não é? Como é que chama? Não, ele só passa o laserzinho na... Acabou o bicho. Bom, eu lembro que aí o Goku chega, salva o dia. É, eu sei que eles lutam, aí o... Como que é o nome dele? Salva o dia, só que troca de corpo com o Ginyu, né? É, e o Ginyu manda a... Calma aí, o Ginyu não vai parar num sapo? Alguma coisa assim? Depois. No final, é. Porque assim, o Goku chega e derrota o Rikun e o Bota. Que é o roxo e o gordinho de cabelo vermelho. Aí o Vegeta vai lá e mata os dois. Ele fala que não vale a pena deixar eles vivos, pra não se complicar depois. Aí depois o Whis volta com o Ginyu. Aí começa essa luta louca que o Ginyu se ferra de propósito pra matar o Goku. Uhum. E rouba o corpo do Goku. Com o Trocar. Nossa, era muito clássico. Ele dá um berro e solta um raio da boca dele. Meu. Uma outra curiosidade é o seguinte. Ele chega a trocar de corpo com a Bulma, né? Nossa, eu não lembro disso daí. Porque, a Bulma acha ele com um sapo engraçadinho. Aí ela constrói um negócio pra ela tentar entender o que o sapo tá falando. Aí ele vai e usa o trocar e acaba roubando o corpo da Bulma. Puta, verdade. É muito engraçado, cara. Que aí ele tenta roubar o corpo do Vegeta depois e alguém joga o sapo na frente, ou ela se joga na frente. Aí ele volta pro corpo do sapo. Nossa, precisava, velho. É muito engraçado. Ah, não é o... Acho que é o Kuririn que joga, não é? O sapo. Acho que eu não lembro disso, cara, agora. Eu só lembro dessa parte. Agora eu não lembro se a Bulma se joga ou o Kuririn joga o sapo. Uma coisa assim. Bom, depois de ficar tudo fodido, eles vão pra aquelas câmeras de contenção, sei lá, que cura a pessoa bem mais rápido, né? É, pra poder curar o Goku, né? Senão a coisa fica feia. Nesse ponto, o Freeza já tem, tipo, todas as esferas do dragão, né? Sim, aí ele tá atrás do Grande Patriarca pra poder despertar as esferas. Aí... Aí, no caso, o Gohan e o Kuririn conhecem o grande patriarca, que tem o poder de liberar os poderes ocultos das pessoas. Que ele põe a mão na cabeça do Kuririn, faz a mandinga dele lá e pá! Você ficou forte. Nossa. Aí ele faz a mesma coisa com o Gohan, pá, fica forte. E lá eles conhecem o Dendê, né? Que é outro personagem muito importante. Que ele é da mesma linhagem dos Guerreiros do Dragão. E é um dos únicos que pode acordar as esferas. Aí, nessa graça, ele desperta o dragão e o Frieza fica muito puto da vida. Aí ele volta, aí começa a treta, né? É, aí é o Vegeta contra o Frieza, não é? Não, é todo mundo contra ele. Sim, mas o principal é o Vegeta. Não, na verdade, o Vegeta tenta se matar pro Dendê poder curar ele, pra ele ficar mais forte, pra poder lutar de igual pra igual com o Frieza. É verdade. Aí nessa brincadeira fica o Piccolo, o Gohan e o Kuririn lutando contra o Frieza, né? E o Piccolo consegue dar uma canseira nervosa no Frieza, né? É, ele aí começa a segunda ou terceira forma, né? Isso que eu ia falar. Começa outra coisa que marca Dragon Ball. Formas. E também, mas o Piccolo também dá uma canseira no Frieza porque ele se fundiu lá com o... Neo, isso, né? Fundiu com o Neo, que era fodão também. Fundiu com o Neo e virou escolhido. Mas bom, o que caracteriza também é nessa fase ainda do Frieza é o quê? Além das formas infinitas, que muitos personagens eles têm essa, vai ter forma, foi o quê? Foi um aumento de poder, né? Muitos personagens que ali tinham poder mediano, eles tiveram um aumento assim, bem equivalente de poder. No caso, além do Kuririn e do Gohan, e o que caracteriza assim, essa parte de aumentar o poder do Kuririn, foi o que o grande patriarca falou, né? Que o poder do Kuririn, ele ia despertar o poder do Kuririn até o limite que ele ia conseguir aguentar. Daquilo ali pra ele não podia subir da onde ele tava. Foi o poder verdade. Que ele ia manter, né? Aí ele faz a mesma coisa com o Gohan, né? Sim. Então, aí eu sei que aí depois o Dendê vai e usa o poder do dragão pra trazer o Piccolo, aquela brisa toda. O Piccolo luta com o Frieza. Aí o Goku se cura. E o Frieza mata o Vegeta. Sim. Mas ele mata o Vegeta, ele tá em qual forma? Na última. Na última já? Na última. Porque ele fica grande, depois volta a ficar pequeno e fica foda. Sim, ele brinca com o Vegeta. Ele pega o Vegeta, ainda humilha ele. E antes de morrer, nos braços do... Chega o Goku, naquele momento. E vai o Vegeta falar pro Goku que ele tem que honrar os Saiyajins, né? O Vegeta vai lá, chora. E o morre nos braços do Goku. O Goku já fica puto e vai pra cima do Frieza. Não, fora falar o fato que começa a surgir outra transformação. Sim. Eles citam o Super Saiyajin. Sim, que na verdade é um... Como que eles falam? Que é o lendário, né? Lendário é. Super Saiyajin. É, o Frieza, ele mata o Vegeta, né? Uhum. Ele mata ou ele deixa o Frieza só no elo do caramelo? Não, ele mata. Mata o Vegeta. Aí o Goku usa o Kaioken, né? Foi aumentado 100 vezes, uma coisa assim. É, ele usou... Não foi 10 vezes que ele aumentou? Ah, não sei. Eu sei que foi um número alto. E aí, num desses 10 episódios aí, aparece a cena... A cena não. Não é uma cena. É o episódio mais foda, porque demora o episódio inteiro, né? Pro Goku se transformar em Super Saiyajin. Não. Sim. É, mas levando em consideração que ele se transforma porque o Kuririn morreu de novo. De novo, sim. Pela terceira vez. Nossa. Velho, o Goku se transformando em Super Saiyajin é simplesmente épico, mano. É, detalhe que o Kuririn tava morrendo de medo de morrer de novo, porque não teria como ressuscitar, né? Ele só depois que ele descobre que ele pode ser ressuscitado pelas esferas de Namekusei. Sim. É verdade. E aí é uma coisa que eu tenho que ressaltar, que o Basquinha estava falando. A transformação do Goku em Super Saiyajin é o cenário. É na Namekusei. Indo pro saco. Indo pro saco, lava voando pra tudo que é lado, explosões. É épico, cara. Realmente isso aí, o Basquinha tem toda a razão. É, aí demora, tipo, vai, 5 episódios pro Goku virar Super Saiyajin. Nossa. Aí ele começa a dar um couro no Freeza. Aí o Freeza, não, é porque eu não tô lutando sério. Aí ele, ah, então vai, faz sua forma 100% aí. Aí demora mais 5 episódios pro 99, e tipo... Ah, é, só que a questão de demoras épicas mesmo, que é o que vira referência, é a luta do Goku e do Freeza. Só que é o famoso, falta 5 minutos para Namekusei explodir. Esses 5 minutos demoram exatos 17 episódios. Vai por mim, eu contei. Nossa senhora. Caramba. No, 17 episódios pra passar 5 minutos é muita coisa, cara. Sim, não e, tem. O tipo, legal da luta deles é que é assim, né? Os dois aparecem em um lugar, um acertando o outro. Aí desaparece. Aí aparece em outro lugar, tipo, um dando um chute no outro. Desaparece. É só, tipo, um frame. Um frame. É, isso chama-se retenção de custos. Exatamente. É, e detalhe que quando dá, tipo, aquele golpe e a defesa, o golpe para, né? Tipo, o golpe que aparece é o que fica parado um tempinho, né, na tela. Uhum. Muito clássico. Não, e fora o seguinte, né? O golpe mais forte do Freeza é uma imitação do Kireizan do Kuririn. Sim. Exatamente igual, só que vermelho. E aí, como que é que o Kireizan do Kuririn controlado pelo Tsukidan do Yantia? Yantia, aham. Nossa, cara, é ridícula aquela técnica. Sim. Eu esperava, tipo, uma técnica de destruição em massa, uma porra assim, ele me vem com um disquinho que corta o cara no meio. Vai se fuder, meu. Mano, um disquinho que corta o cara no meio, velho. E da hora que, tipo assim, não importa o quão foda o personagem for. Pode ser, tipo, o Goku Super Saiyajin 4. Se o Kuririn usar esse poder, velho, corta. Corta. Não quero nem saber. Sim. O Goku usa uma Genkidama super foda no cara, o cara fica inteiro. Ele não vira pó. Essa serrinha do mal aí, velho, corta tudo, mano. Agora que fique claro, falando na serrinha do mal também, vocês lembram o que acontece com o Freeza, né? Ele sim, é ele perde a corda. Ele é cauda. Ele é corta... Não, aí eu já tô falando depois, já. Ele é cortado no... Ele é pela cortado cintura. Pela cintura, corta o braço junto. Sim. E ele continua vivo. É, porque o Goku sim. Deu parte do poder dele, é poder de luta dele. Não, o detalhe é o seguinte, ele flutua, né? É. Exato. Ah, ele tá voando, caralho. Ah, mas porra, com metade do corpo? Sem um braço, mano. O cara tá voando. Ele tá, tipo... tá... vendo se ele tá inteiro ou só metade do corpo, né? Simplesmente tá voando. Voa. Ele voa, né? É, mano. Aí, né, pra variar um pouco, na minha cozinha, vai finalmente pro saco. É. Até que finalmente, né? Ah, mas aí alguém pede pras esferas do dragão pra fazer a... na minha cozinha de volta, né? O que acontece... Eles conseguem reunir as esferas e aí mandar todo mundo que tá em Namekusei pra Terra. Sim. E aí vai todo mundo pra Terra. E aí com isso acaba tendo as esferas de Namekusei, elas vão pra Terra. E aí conseguem ressuscitar todo mundo, aquela coisa toda. Todo mundo que foi morto pelo Freeza, né? É. Uhum. Então, exatamente. Esse é o X da questão, né? Aí foi feito o pedido. Todo mundo que foi morto pelo Freeza deve ressuscitar. Beleza. Ressuscitou, inclusive, Vegeta. Exatamente. Uhum. E ele fica lá sem entender, ele fala seus insetos miseráveis e vai embora. E fica fortão. Ah, mas o Vegeta já tá... Não, na verdade ele não vai embora, Nando. Não, ele sai ele sai dali do grupinho. Não, na verdade ele vai pra Terra. Então, ele vai pra Terra, mas ele já tá na Terra. Ele acorda lá, no ele tá lá olhando, ó. Mas eu morri? Por que eu tô aqui? Não é assim, não. Eles revivem todo mundo em Namekusei. E de lá eles vão pra Terra. Ele não é revivido na Terra. É verdade. É. Ah, é. Tá certo, tá certo. São dois pedidos. É, exatamente. Um é o... da Terra eles pedem pra reviver todo mundo. E de Namekusei é pra levar todo mundo pra Terra. Então... Não, acho que não. Você sabe por quê? A Namekusei... Que consegue ressuscitar o Kuririn e tal. A Estrela da Terra não consegue mais ressuscitar o Kuririn. Não, sim, não. Tô falando o seguinte, a ordem foi essa, porque senão como que eles iam usar as esferas de Namekusei com todo mundo morto? Não, mas é que tá. As esferas de Namekusei. Não, porque não foi todo mundo morto. Primeiro foi todo mundo pra Terra. E não, aí então, é isso que eu tô falando, porque todos os Namekuseis morreram em Namekusei. Não, não morreu. Morreram? Não, não, o Dendê mesmo não morreu. Ele morreu, o Piccolo matou ele. O Piccolo, o Freeza matou ele? Dendê. Ah, tá certo, morreu. Aham. Porque ele tava curando todo mundo. Aí o Frieza fica puto da vida e mata ele logo de cara. E o Gohan ficou puto e tentou lutar contra o Frieza, é isso mesmo. Deixa eu adivinhar, que eu não lembro direito. O baixinho chorão toma um porrada do Frieza, né? Ele apanha um pouco, sim. Uhum. Aí eles usam as esferas da Terra pra reviver Namekusei. E o último pedido de Namekusei é pra todo mundo que tá no planeta Nameku ir pra Terra, menos o Goku e o Frieza. É verdade. Ah, é verdade. Tá certo. É isso mesmo. Porque manter a luta lá, tá certo. E isso, é isso aí que acontece. E aí depois eles ressuscitam o Kuririn. Depois com a esfera de Namekusei já na Terra. Isso. Isso é uma aula de memória com o líder Samar. Exatamente. Obrigado. Aí eu lembro que depois eles tentam reviver o Goku, mas o Goku tá vivo. Exatamente, que faz um pedido e não localiza. É uma brisa do caramba, cara. Ele acha uma nave caindo no meio da lava e vai, não, é essa aqui que eu vou entrar e vou embora. Sim, ele aprende uma técnica, né? Tudo isso em 5 minutos, vidas. Velho. É. É, qual tudo isso em 5 minutos que demora 17 episódios. Qual é o planeta que ele vai mesmo? Esqueci. Então, ele vai em vários planetas, só que tem um dos planetas que ele vai... que ele aprende uma técnica suprema, que todo mundo quer, acho que, ou eu quero uma Portal Gun, ou eu quero aprender essa técnica, que é a técnica do teletransporte. Boa, sobe na nave. Só que, geralmente, quando você fala em teletransporte, você fala, a pessoa vai pra um lugar onde ela já esteve, alguma coisa assim. Esse não, é baseado no ki de uma pessoa que tá lá, não é? Exatamente. É, ele precisa sentir a essência da pessoa. Uhum. Ele sentiu a essência, ele vai. Aí o... Como que era? Aí começa a saga que o Frieza também não morreu. É, que é o início já da próxima saga. Porque o que acontece? É marcado a volta do Kakaroto, né? O Goku, ele volta pra Terra, né? Numa específica data, que aí todo mundo tá lá. E nessa, e justamente logo depois que o Goku chega também o Frieza com o pai dele. Não, o Goku não chegou na Terra ainda, o Goku tá pra chegar. Não, ele não, já não chegou, não, ele chega depois. É porque o Trunks aparece do futuro lá, o viajante do espaço, do tempo, desculpa, perdão. Oh. Eu confundi as palavras, desculpa. Time Spacer. Ele veio junto do Dr. Emmett Brown com o DeLorean. Chrono Trigger, mano. Que até o Vegeta vai pra Terra avisando que o Goku deixou o Frieza vivo e que o Frieza tá indo pra Terra, uma coisa assim, não é? Que aí o Vegeta tá vivendo na Terra lá com a... na Corporação Cápsula, né? Sim, com a camiseta lá de Bad Boy. Muito malandrão ele. Aí eles vão ameaçar o Frieza, ou melhor, eles sabem da ameaça do Frieza, a Bulma rodou o penteado de novo. É. Ela tá com Black Power aí. Isso. O Frieza acaba indo pra Terra, só que ele acaba sendo surpreendido por uma pessoa, que é até lá, ninguém sabe quem que é essa pessoa, que é um rapaz de cabelo roxo e uma espada, e que corta o Frieza no meio e o pai do Frieza também no meio. Pra mim essa é a cena mais linda que tem, cara. Eu tive que baixar esses episódios pra assistir, que é ele cortando o Frieza em milhares de pedaços, cara. Sim, e tem a frase clássica que o Frieza solta, né? Aqueles olhos, aqueles malditos olhos. É. Que depois foi reaproveitada por Orochimaru. Sim. Nossa. E tipo, o da hora é que Goku se mata lá, velho, destruindo o planeta, muito foda pra matar o Frieza. O Trunks vai lá e corta o cara no meio, tipo... Em segundos. Pra lá de dedo, velho. É, mas tem que levar em consideração que o Trunks já virava Super Saiyajin há muito mais tempo que o Goku, né? É. Sim. O Trunks, ele corta o Frieza como se estivesse cortando uma pizza. Nossa. Porque, é a cena mais linda, cara, na moral. O Frieza chega lá, todo mundo treme na base, falou, caralho, Goku não tá aqui, o que a gente vai fazer? A Frieza lá, tipo, corta ele, pronto, era, mais boa. Bem, e aí, o que que esse Trunks, o que que é esse cara? O que que o Trunks, né, veio fazer aí? O que que ele é? Mas aí a gente vai deixar isso daí... Por uma próxima vez. Sim. Próxima. Mesma bate-hora no mesmo bate-canal. Sim, sim. A gente vai continuar no próximo capítulo de do cast de Dragon Ball. A gente vai continuar a partir da aparição do jovem de cabelo roxo, o Trunks. É o Trunks. Sim, é o Trunks. A gente vai continuar a partir daí e vamos até o fim da saga de Dragon Ball GT. E espero que vocês, até o momento, tenham gostado do cast. Deixem aí suas dúvidas, sugestões, comentários, elogios e xingamentos. E o e-mail. Sim, use e mande e-mail para contato@otacast.com.br, certo? E é isso aí. É isso aí. Então, até mais. Bye, bye. Sayonara. Atenção para o toque de 3, tchau. Tchau, tchau. Sou o líder e ainda não consegui assistir o filme do Janemba. Oi, eu sou o Basquens e eu posso pressentir o perigo e o caos. Agora pode ir a próxima pessoa. Vai, então. Sou eu. Você desmaiou no banheiro virando Super Saiyajin, cara. Você não tem moral pra falar nada, velho. Droga, isso vai pro Zé. Como é que é essa história aí? Não, vai pro Zé, você tem pra contar. Eu tava lá de boa, quando tava passando a saga do Goku ainda, lá o Goku foi e virou Super Saiyajin, né? Do Goku e Freeza, etc, blá blá blá, virou Super Saiyajin. Eu olhei assim e falei, caralho, ele ficou muito puto e virou Super Saiyajin, né? Eu vou tentar também. Eu vou. Eu fui lá, tomei um banho e tal, fiquei suave, olhei pro espelho, falei, é agora. Eu. Não consegui virar as perseguidinhas e acabei desmaiando no banheiro. Não? Não consegui. Que merda. Eu não sei, pode ser que eu virei enquanto estava desmaiado e não percebi e acabou o tempo da transformação. Eu não sei, cara, eu desmaiei, mano. Foi muito tenso. Mano! Foi muito tenso! Ah, o líder e o Bueno não precisam porque eles já são loiros. Eles já são Super Saiyajin. É, meu cabelo atual dá pra falar que eu sou Super Saiyajin 3, né? Isso é verdade. Fato. Mas continuando, vamos lá, o Piccolo. Sou quase o Napa Super Saiyajin, né? Eu lembro da montagem que os caras falavam que o Napa ia virar Super Saiyajin pela barba. Pela sobrancelha. Bigode pra cima. Vira o Robotnik. Ai, muito bom essa. Ai, de Saiyajin é o Robotnik, ótimo. É dois pulos. Sim. Eles citam o Super Saiyajin. Sim, que na verdade é um. Como que eles falam? Que é o lendário, né? Lendário é. Super Saiyajin. Não, peraí. O Jun tá dormindo, velho. Eu ouvi ele roncando, velho. Ah, você tá zoando? Ele tá dormindo, ouve. Aí, ó. Não acredito, cara. Por isso que ele parou de falar de repente. Caralho, mano. Acorda, Gil. Gilberto! Esse cara dele foi pecado. Não acredito nisso. Caraca, velho. Desliga o microfone e vai dormir, cara. Mano, pegou o seu ronco, velho. Caraca, velho. Porra. Tô ouvindo no meio da gravação. A galera falando, eu ouvi só o... Falei, que porra é essa, mano? Nossa. Você apagou. Eu tinha ouvido também, mas eu achei que era tipo, ah, sei lá. Ele tá estudando mais forte aí. Não, eu mesmo. Já acabou o cast faz uma hora. Né? Tá todo mundo ainda dormindo e lá. Foda. Acordou aí, tá bem? Quer ir dormir? Acordei. Quer ir dormir? Nossa, pior que tá pesado aqui. Ah, a gente acaba aqui, não tem problema não. A gente dá um. Dá um acelerômetro aí, lance Tabajara. Tabajara.